Eu sou Conrado Gacassi, está começando mais um Periscatso, inaugurando talvez uma nova fase só no YouTube. Agora eu sou youtuber. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no canal do YouTube, www.youtube.com/verdazo1914. Esse é o primeiro teste que a gente faz do Periscatso sendo feito só no YouTube, com perguntas feitas no YouTube. Largou o Facebook, né, seu falso? Já começou. Então. Vamos tentar, né? Vamos tentar. É uma plataforma mais adequada para o vídeo. Vamos ver se vira bagunça, vamos ver se dá certo. Vamos ver o que acontece. Agora vocês fazem as suas perguntas aqui pelo YouTube. Eu tô tentando... agora eu consegui abrir o chat aqui. E vocês vão começar a mandar a pergunta por aqui. O Wagner Oliveira disse que abaixa o YouTube, não tem coração para mandar na tela. Bom, antes de começar a ver as perguntas de vocês, é claro, vamos partir para o tradicional, fazer aquele apanhado geral do que aconteceu desde o último Periscatso. O Palmeiras jogou. Nem tô lendo as perguntas, hein? Já tô avisando. Não tô lendo. Podem falar as besteiras que vocês quiserem. O Palmeiras jogou contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli pela oitava rodada do Campeonato Paulista e empatou a segunda seguida. Então vinha de uma campanha de 100%, com 6 vitórias, agora 2 empates. 2 empates que não querem dizer nada em termos de resultado, de classificação, de desempenho. O que importa é a evolução do time. Contra o Linense foi uma coisa, a gente já comentou no Periscatso passado. E o jogo de ontem não acrescentou praticamente nada. Então, no pós-jogo que foi comentado aqui também no YouTube, e peço a vocês que cliquem no sininho para serem avisados toda vez que tiver transmissão ao vivo. Então, quando acaba o jogo, a gente faz o pós-jogo ao vivo, no calor do jogo. A gente fala umas coisas que a gente só percebe depois. Então, é uma intervenção bem autêntica, bem de torcedor, bem feita na hora, né? Sem pensar muito. Então, todas aquelas análises que a gente acaba colocando no post, depois de já dar uma analisada de cabeça fria, bem mais racional. E o pós-jogo não, o pós-jogo é no calor do jogo, então também é uma abordagem interessante para vocês participarem e acompanharem ao vivo. Então falei bastante do jogo de ontem no pós-jogo, está escrito tudo no post também, mas os pontos a se destacar é que não houve evolução porque o campo não deixou. A única coisa positiva a se extrair do jogo de ontem foi a adaptação do Palmeiras a uma condição adversa. A capacidade do Palmeiras de se reinventar e trabalhar diante de uma situação não prevista. Como não prevista? Estava chovendo desde sábado, né? Pois é, só que você ensaia durante a semana inteira um tipo de jogo e aí chega na hora é outro, né? Ou chega no sábado. No sábado estava chovendo pra caramba? Tava. Você acha que o Roger podia chegar nos jogadores e falar: olha, amanhã o campo vai estar uma porcaria? Não. Você espera que o campo vai secar. Lógico, você já pode ir pensando numa alternativa. Puta, e se não secar, né? E se continuar assim? É claro que eu imagino que o Roger deva ter pensado nisso. Mas ele só passa alguma coisa para os jogadores realmente no dia. Ó, vamos ter que mudar o plano. O plano era assim, assim, assim. Agora o jogo vai ser um pouco mais complicado, vai ser diferente. Então vamos tentar outro tipo de coisa. Ele não tinha uma opção de escalar um ataque com mais peso físico mesmo. Por quê? Porque o Borja, que é o nosso único centroavante de força no elenco, estava machucado. Mesmo que ele quisesse, mesmo que ele pudesse escalar o Daverson, não seria uma opção à altura do Borja. Não pela diferença técnica dos dois, mas pelo porte físico do Borja, que aguenta muito mais tranco do que o Daverson. O Daverson é magrelo. Então ele não é um centroavante de força, ele não é um 9-9. O Daverson tem muito mais mobilidade. O Borja está se adaptando a essa necessidade de mobilidade, mas ele tem a força física, ele consegue dar trombada, ele consegue segurar o zagueiro mais lá atrás. Aí o que ele poderia fazer? Ele segura o zagueiro mais atrás, mais afundado, e dá espaço para a chegada de quem vem de trás. Então a gente tem bons batedores de fora da área. Um deles é o Lucas Lima, outro é o próprio Dudu, bate bem de fora da área. Ontem ele deu duas finalizações de fora muito interessantes. E o próprio Tchê, que também deu uma varada de fora, que ela passou triscando a forquilha no primeiro tempo. É, então essas seriam as alternativas. Também ele poderia ter escalado o Gustavo Scarpa, mas ele preferiu o Guerra aberto pela direita, como já estava preparado. Ele não mudou o planejamento do lado direito, que eu acho que ele também fez muito bem. Eu acho que o Guerra tá, é o plano B que ele tá desenvolvendo. E o Gustavo Scarpa está em stand-by. O Gustavo Scarpa, vamos lembrar uma coisa, ele é um cara que veio como oportunidade de mercado. O elenco estava fechado, tá? A gente não tinha Gustavo Scarpa. E o elenco era considerado pronto, tá? Então, o Gustavo Scarpa é um cara que ele vai conquistar o espaço dele. Isso foi falado no grupo de padrinhos hoje, eu achei muito pertinente. Ele vai se escalar sozinho, com o tempo. Ele vai provar que ele merece um lugar. Entre os titulares e vai entrar naturalmente porque ele tem muito talento. A questão é saber onde. Então, quem vai se desescalar são esses caras que hoje estão jogando, quem perder mais espaço. Assim como, por exemplo, o Vitor Luiz perdeu espaço e foi ultrapassado pelo Michel Bastos. Só que o Michel Bastos passou e não abriu. Fazendo um comparativo ali com Fórmula 1, né? Passou, mas não despachou. Então o Vitor Luiz continuou na cola dele. Infelizmente, nivelados por baixo. A nossa sorte é que nenhum dos dois é o titular. Nosso titular ainda não estreou porque ele está se recuperando de uma lesão sofrida na pré-temporada. Então o Diogo Barbosa, assim que ele estiver 100%, e existe a possibilidade até de ser no derby, ele tem tudo para pegar a posição, passar os dois e abrir. Porque nem o Michel Bastos, nem o Vitor Luiz estão mostrando um futebol que a gente espera do titular da lateral esquerda do Palmeiras. Até por isso eles são reservas, tá? Então não é motivo de desespero. No caso do Gustavo Scarpa, ele vai passar alguém nos treinos e vai abrir? Não sei. Agora, alguém vai perder essa posição para ele, naturalmente. Então a gente não tem que ficar, ah, ele na escala do Gustavo Scarpa, ai, ele deixa o Gustavo Scarpa no banco, ele é muito fraco esse técnico. Eu ouvi os caras falando, esse Roger é fraco, ele deixa o Gustavo Scarpa no banco. Ontem, vi muita chiadeira porque ele colocou o Bruno Henrique e não colocou o Gustavo Scarpa. Ah, como é que ele faz isso? Ele é fraco, ele é muito fraco. Gente, faltava menos de 10 minutos, tá? E se fosse para tentar mudar alguma coisa, talvez o Gustavo Scarpa mudasse? Talvez, porque ele é muito talentoso. Só que estava muito mais para o Bruno Henrique. Porra, mas ele é volante! Espera aí, gente. Vamos lembrar sempre de uma coisa. O Bruno Henrique não tem tatuado aqui na testa dele, volante. Não tem isso. É como. Não existe mais posição no futebol. Com exceção de zagueiro, vai, que continua sendo uma posição. O resto é tudo função. Então o Bruno Henrique é um cara que tá. Joga predominantemente no meio-campo e ele pode fazer a função de contenção, mas ele pode fazer a função de armação e a função até de finalizador. Ele bate muito bem de fora da área. E ele é muito mais forte fisicamente que o Gustavo Scarpa. Então, ele tinha mais condições de se sobressair naquele campo pesado do que o Gustavo Scarpa, embora o Gustavo Scarpa seja muito mais habilidoso. Então eu achei boa a escolha do Roger. Então quem cornetou talvez não tenha pensado nessas ponderações que a condição do campo exigia. O Roger talvez tivesse que ter pensado até em escalar o Bruno Henrique de titular para aproveitar um pouco mais o chute de fora da área dele. Mas isso ele talvez ele só tenha visto depois que a bola rolou, falou, puta, perdi a chance. Então, penso que nossa torcida está muito intolerante, está muito cornetinha. Hoje vai, tá? Tem que pensar um pouco mais, gente. Sabe? Acabou o jogo, Vamos com calma, vamos tentar entender o que aconteceu. Tenta vir no periscato, tenta vir no nosso pós-jogo, dá uma lida, dá uma aclarada nas ideias. É, tem umas ideias diferentes do que a imprensa fala, porque a imprensa adora. A imprensa fala, ah, errou, ah, deixou o Gustavo Scarpa no banco, e bota fogo na nossa torcida. E a nossa torcida compra. Pô, vamos começar a prestar um pouco mais de atenção nas opiniões que tentam enxergar do lado positivo que o Roger está fazendo, e não é passar pano, porque a hora que o Roger errar, na nossa opinião, ah, vamos sentar o cacete nele também. Só que a gente vai bater com responsabilidade. Né? A gente não vai querer queimar o cara, a gente não vai fazer aquela, sabe, aquele carnaval, aquela celeuma. É, isso daí não é o nosso papel. A gente não vai pôr fogo, jogar gasolina no que pode virar um incêndio do Palmeiras. A gente vai apontar o que a gente considera erros, mas bem diferente do que faz a imprensa. E a imprensa está conseguindo, está fazendo um cara que tem 6 vitórias e 2 empates ser questionado pela torcida. E a gente tenta fazer um trabalho um pouco diferente disso nesse momento. Tentar enxergar o porquê, né? É, por exemplo, eu acho que ele já está na hora dele trocar o zagueiro. Eu acho que o Thiago Martins, eu já falei aqui várias vezes, eu confio nos 6 zagueiros do Palmeiras. Eu confio no Thiago Martins, eu confio no Antônio Carlos, no Luan, no Juninho, no Edu Dracena, no Emerson Santos e até no Pedrão eu confio, tá? É, acho que qualquer dupla, o Palmeiras está bem servido, desde que eles estejam bem protegidos, eu sempre falo isso. Só que, dentre esses 6, tem que jogar os 2 que estão melhor. E o Thiago Martins, não que ele esteja comprometendo, ele deu sustos, deu um susto especificamente ontem, mas isso é coisa normal, coisa que acontece em meio a um jogo. O Juninho fez um gol contra no passado, aí a gente pode começar a lembrar falhas de zagueiro. Zagueiro falha, todo zagueiro falha, bom e ruim. Zagueiro ruim é aquele que falha todo o jogo. Zagueiro bom falha de vez em quando, vai acontecer. Então não é pela falha em si, é pela insegurança. Ele parece muito inseguro, parece afobado. Isso eu já falei no periscato anterior. Então talvez, vendo os treinamentos, talvez um dos outros zagueiros esteja mais seguro do que ele. Não sei se é hora de mudar agora que nós estamos... É, eu esqueci de falar aqui no microfone, eu puxei o microfone aqui e deixei ele longe. Vamos ver se agora ele melhora. Não sei se o som estava ruim e se agora ele vai melhorar. Então não sei se agora é a hora de mudar por causa do derby. Você tem que botar zagueiro sem ritmo de jogo, é complicado, né? Você tem que botar quem está melhorou, né? Que bom. Desculpe, eu esqueci. Ainda bem que eu lembrei no começo ainda. Mas não sei se é hora de mudar agora que é o derby. Então, a gente tem que confiar no Roger, gente. O Roger, ele parece ser um cara que está observando. É, todo mundo cornetando, porque não sei o quê, não sei o quê. Vocês acham que ele não está vendo? Outra cornetada que estão fazendo é... Por causa das faltas. Porque o Dudu bateu uma falta ontem e errou. Terceira Guerra Mundial. Nossa, o Dudu bateu falta. Por que que ele bateu falta? Isso aqui. Gente, vocês acham que o Dudu bateu a falta por quê? Vocês acham que ele não está treinando? Vocês acham que é tão amador assim, é tão várzea o Palmeiras, que qualquer um... Ele é o capitão, ele pega a bola, põe debaixo do braço, eu que vou bater. Vocês acham que não tem uma hierarquia? Vocês acham que é tão varziano assim o Palmeiras? Eu acho que não, né? Eu acho que tá sendo treinado, eu acho que é de comum acordo, um olha pro outro e fala assim, essa aqui é a que eu tô batendo melhor nesse lado do campo, então deixa pra mim essa, se sair uma do lado de lá é você. Eu imagino, cara, que esteja... Eu vou pedir uma coisa pra vocês, se tiver com problema na transmissão, se vocês reclamarem aqui no chat, não adianta nada, eu não vou parar. Tá? Então depois vocês me avisam, tava ruim, não foi bem, depois vocês me falam. Agora, quebrar o assunto aqui para reclamar da transmissão, vocês me quebram, tá? Então eu vou pedir esse favor aí para vocês. O que eu tava falando, esqueci, cara. Enquanto isso, está passando o jogo do Gambá aqui. Eu estou vendo aqui, aqui do lado, tá? Perdi o fio da meada. Mas vamos em frente, tá? Das batidas de falta, né? As batidas de falta, assim como qualquer outra colocação, a troca de zagueiro, o Roger está olhando. Então a gente tem que confiar que o trabalho está sendo feito de forma profissional, que o trabalho está sendo feito com critérios, que está todo mundo anotando, está todo mundo, sabe, fazendo scout, vendo quem está melhor. Então não foi à toa que o Dudu bateu aquela bola. Não foi um negócio aleatório. Eu, pelo menos, eu quero crer nisso. Posso estar errado. Pode ser a várzea que vocês estão imaginando. Pode ser. Eu não sei porque eu não estou lá. E aí chega sempre naquele ponto que a gente fala. A gente precisa chegar nos 1.000 padrinhos. Eu preciso ir lá cobrir o dia a dia do Palmeiras. Eu tenho que ter essa condição. E nesse momento eu ainda não tenho porque a gente está com 350 padrinhos. Tá? 35% da meta. A meta é 1.000 padrinhos. Com 1.000 padrinhos, eu largo o que eu estou fazendo, eu vou cobrir. E aí eu chego aqui para vocês e eu falo: olha, esquema das faltas, eu conversei com o Zé Roberto, eu conversei com sei lá quem, quem bateu foi o Dudu por causa disso, disso, disso. Quem está batendo falta do lado direito é o Lucas Lima, quem está batendo do lado esquerdo é o Dudu, porque no treinamento está rolando isso, o aproveitamento está bom, não está saindo no jogo. Ou eu vou chegar aqui para vocês e falar: olha, no treinamento é para ser sempre o Lucas Lima e o Dudu está fazendo graça. Eu vou chegar aqui e vou falar para vocês se isso realmente estiver acontecendo. Isso é um trabalho jornalístico, é um trabalho de informação. Mas para isso eu tenho que estar lá. Eu não tenho condição de responder para vocês por que que isso está acontecendo. Então, hoje, nesse momento, o que que eu faço? Eu confio na hierarquia. Eu confio na capacidade que o Roger já mostrou para a gente que ele aparenta ter e que ele está de olho e que tudo que está acontecendo é planejado, tá? Assim como a escolha pelos zagueiros, assim como tudo que ele está fazendo tem um motivo. Eu estou confiando no trabalho do Roger até esse momento, tá? Então, não tem nada de ele é fraco, sabe? Essas botecagens, isso aqui a gente não vai tocar aqui, tá? Bom, chegou a hora da gente partir para as perguntas de vocês. Então, olha aí, tá? Aqui no chat, ó, tem gente pedindo para eu ativar o super chat. Eu não sei como é, mas eu vou pesquisar, tá? Olha lá, o Rogério Longo. Por que o Roger insiste com o Michel Bastos? Porque é a opção dele, cara. Porque a outra opção dele é o Vitor Luiz, que também não tá tão bem. E que os dois são reservas, que a gente não tem que esquentar a cabeça por causa dos reservas, tá? Nosso titular se chama Diogo Barbosa e ele tá na boca para voltar. O Vinícius Amorim tá cornetando o Bigode. Veja que não era um campo propício para. Agora, ó, sentem o dedo nas perguntas, hein, rapaziada? Sentem o dedo nas perguntas, que aqui é bem mais dinâmico. Mas vamos lá. Vejam que ontem não era um campo adequado para o jogo do William. E a opção que ele teria seria, por exemplo, o Arthur, que não tá lesionado. Seria o Keno. Talvez ele pudesse ter posto o Keno. Mas o Keno também não é um cara de choque, é um cara de velocidade também. É diferente do William, mas é mais vertical. O William joga mais fazendo um pêndulo. Mas de qualquer forma também não é um cara pesado, não é um cara de força. Então quem que poderia ser, né? É difícil jogar desse jeito, com um campo tão ruim. Talvez você tivesse que fazer um esquema completamente diferente. Eu, por exemplo, armaria um time num 4-4-2. Eu não jogaria com dois pontas abertos. Eu faria um meio de campo mais encorpado, mais pesado. E aí com dois caras na frente, um mais fixo e um orbitando. O velho 4-4-2 clássico. Eu acho que era mais adequado para jogar no campo de ontem. Não dá para você querer fazer jogada de linha de fundo, jogada de ponta. Mas acho que o Roger insistiu porque ele está dando muito mais importância ao desenvolvimento do time. Fazer isso que eu acabei de sugerir seria um negócio para buscar o resultado. E o Roger está mais preocupado em desenvolver o time e não acho que ele está errado em pensar assim. Tá? Hoje a gente está cornetando porque o Palmeiras não ganhou, mas se tivesse ganhado, estava todo mundo feliz. Né? O Wagner está falando que num gramado desse, o Daverson não seria mais indicado que o William por ser mais alto e forte. Eu não sei se ele é mais forte, eu acho ele muito magrelão. Eu não sei se ele tem essa força física que tanta gente está falando. Mas de qualquer forma, ele estava lesionado, ele não tem condição de jogo. Não sei se você se atentou para isso. O Daverson certamente seria a escolha em relação ao William, se ele tivesse condição de jogo, mas ele não tinha. William Squall está dizendo que o jogo contra os Gambás é o divisor de águas. Se ganhar, empolga. Empolgado está todo mundo, né, cara? Se ganhar, encaminha. Se ganhar, encaminha. Porque o empate não é mau resultado, mas a gente tem que jogar para ganhar. A gente tem que dar uma... É isso que você falou, vai dar aquela empolgada, vai acender o foguete. E ótimo ainda, porque na véspera da estreia da Libertadores, dá uma confiança extra, o jogo vai ser fora de casa, a gente ainda não sabe com quem. Provavelmente na Colômbia com o Júnior, o Atlético Júnior de Barranquilla. Mas talvez o Guarani do Paraguai reverta a situação. Mas é derby, cara. É a nossa vocação. É a nossa razão de existir. É ganhar do Corinthians. Então não interessa se é antes de Libertadores, depois de Libertadores, se é fase de classificação, se é final de campeonato. Não interessa. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Na casa deles, tem que ganhar. Então o Palmeiras tem que entrar para ganhar de qualquer jeito dos Gambás no sábado. E o que mais me preocupa nesse jogo não é nem o adversário, que sempre merece respeito, sempre derby é diferente, pode ser dois times super desnivelados que na hora do derby fica tudo igual. Isso daí é uma lição que a gente já tem que aprender. Sabe, quem não aprendeu ainda está na hora de aprender. Mas mesmo com tudo isso, o que mais me preocupa é a arbitragem. Eu quero saber o que o Palmeiras fez para se proteger de uma arbitragem danosa como a que foi, por exemplo, a do último, que decidiu o Campeonato Brasileiro. Decidiu o Campeonato Brasileiro a arbitragem do ano passado, do Daronco. E já tinha sido preparado 6 dias antes, no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, que o Weber também assaltou a gente. Que a gente estava chegando, colando neles. E aí o Neto deu aquele xilique. Não vai dar! Não vai dar! E aí eles fizeram a operação toda para tirar a gente do caminho. E o Palmeiras foi cabaço. E o Palmeiras foi juvenil. E foi tirado da competição na mão grande. E eu quero saber o que o Palmeiras fez para evitar que isso aconteça de novo nesse sábado. Eu estou muito curioso para saber o que foi feito. Jamais saberei, mas saberemos o resultado, se alguma coisa foi feita ou não, quando a bola rolar e quando o juiz começar a soprar aquele negócio. O Vigato está falando de batedor de falta, já falamos sobre isso. O Vitor Carvalho está perguntando de Libertadores. Quais são as equipes que mais podem incomodar? Não sei, cara. Não sei, sinceramente, porque eu não estou assistindo futebol sul-americano. A gente começa agora a ver isso. Eu queria ter visto o jogo semana passada entre o Guarani e o Atlético Júnior, mas eu não consegui porque foi bem na época, bem na hora do jogo do Palmeiras. Então, não consegui ver. Queria ter visto. Mas agora, no meio de semana, vai ter o jogo de volta. Certamente eu vou acompanhar essa partida, porque é o último jogo e quem ganhar vai ser o nosso adversário. Então esse eu vou assistir com muita atenção. O que a gente vê é a classificação do Campeonato Argentino. O Boca disparado na frente. A gente sabe que o River Plate montou um time com muita qualidade. Gastou muito dinheiro. Trouxe jogadores bons. Só que ainda não deu liga. Tá? O Boca, o River Plate está lá embaixo no Campeonato Argentino. Só que é um time que ainda está se acertando. É um time que foi montado agora e que está, sabe, buscando ainda melhor a melhor forma de jogar. E que, conforme a Libertadores for avançando, ele vai chegar forte, pode ter certeza. Então, Boca e River, sem dúvida, vão ser times problemáticos. Aí sempre tem um colombiano forte que acaba chegando, às vezes chega um paraguaio forte. Chileno nunca chega, né? Chileno nunca confia numa equipe chilena. Chileno só ameaça, que nem o Inter. Esse ano vai nada. Sempre tem aquela surpresa, né? Às vezes aparece um terceiro argentino, tipo um San Lorenzo, um Independiente, um Racing, sei lá quem, que acaba enchendo o saco. Não sei, gente. Sinceramente, vamos esperar a bola rolar, mas eu não tenho como responder isso para você com propriedade, viu, Vitor? O Wagner pergunta se eu tenho acompanhado o Flamengo, cheirinho. Com Diego, Everton Ribeiro e Dourado, quem manda no time é o moleque da base, que é o Lucas Paquetá. Joga bem esse moleque, viu? Joga bem esse Lucas Paquetá. É um moleque que o Flamengo achou e encaixou bem no time. E o mais interessante é que esse moleque cavou o espaço dele no time titular cheio de cobra no time. Ele botou uns caras fera no banco. Então, mérito dos caras, e vamos prestar atenção que isso aí vai dar trabalho. E o ceifador é um cara que, bem ou mal, vai meter para dentro. Então, olho no cheirinho, vai ser de novo um dos nossos principais adversários nessa temporada, podem ter certeza. O Alex Sirac. Esse Alex Sirac aqui, você é palmeirense, cara? Eu vi um cara com um nome parecido com o seu, corintiano, no Twitter, hein? Thiago Martins espanou pra caramba. Então, esse superchat eu não sei como faz, mas eu vou pesquisar, tá, Davi? No clássico, não sei se é uma boa arriscar com o Thiago Martins. Então, mas também seria arriscado colocar um cara sem ritmo. Então, vai muito da sensibilidade do Roger. Tá? E eu confio nessa sensibilidade dele. Puta, deu uma pulada aqui. Aqui. Hoje tive que explicar para um colega. Por que gambá? É porque é preto, branco e fedido, disse o Thiago Ricardo. Ah, mas se tem que explicar pro cara, né? Aí. Coisas tão simples. Quanto tá o gambá? 0-0. Red Bull 0, gambá 0, 27 minutos no Moisés Lucarelli. Eu não tô prestando atenção no jogo, mas aparentemente o gramado tá bem melhor que ontem. Acredito que o Roger terá peito de bancar o Dudu caso necessário. Além de passar a imagem, bancou um ídolo ainda maior chamado Fernando Prass. Eu não estou entendendo o que você está falando, porque ele não bancou o Fernando Prass, ele tirou o Fernando Prass e por mérito ele escalou o Jailson. Com ele não tem essa de bancar ídolo, de segurar, joga quem está melhor. O Jailson é a maior prova disso. Ele, e vou falar para vocês, o Fernando Prass e o Everton estão treinando muito bem. É que o Jailson tá voando mais ainda do que eles. Tá? Os três estão treinando muito bem. Nesse ponto, a gente está niveladíssimo por cima. Sabe? Qualquer um dos três que entrar vai manter o nível. Então, não se preocupem com o goleiro, gente. Eu repito a minha tese. Tá? Eu não sei se é mesmo, mas eu tenho uma tese. Que trazer o Everton foi uma espécie de seguro que o Palmeiras fez. O Palmeiras podia esperar até maio para trazer o Everton. Mas ele pagou 2 milhões para até agora. Ah, mas não está jogando. Seguro. Porque o Jailson, vocês se lembram, ele vem de uma lesão rara. A gente não sabe se é grave. A gente sabe que é rara. E rara quer dizer que às vezes o médico pode não saber direito o que fazer. Porque é uma lesão que tem pouco histórico na literatura médica. Então, se desse uma espanada ali, podia encrencar pro Jailson. Aí ia ser até só o Fernando Prass. E o Fernando Prass, vocês lembram, tava com aquele problema no cotovelo. Então, enquanto o Jailson tá jogando, o cotovelo do Prass tá ficando zero bala. e o Everton tá voando. Então, se acontece alguma coisa com os dois, a gente tem o Everton. Foi um seguro. O Palmeiras se deu ao luxo de comprar um seguro. Seguro não é um produto caro. Quando você compra o seguro do seu carro, seu seguro saúde, se você não tem o seu seguro pela empresa, você fala, puta, eu tô metendo uma grana aqui que se não acontecer nada, eu vou jogar. É dinheiro rasgado. É o conceito de seguro, né? E você torce para não ter que usar, não é isso? É o que o Palmeiras fez no gol. Fez o seguro, ó, vem o Everton agora. Se não precisar, beleza, mas pelo menos eu tava seguro. Então foi isso que o Palmeiras fez com o Everton e, felizmente, até agora não precisou. E se aquela bola do Dudu entra? Então, Jonathan, se aquela bola do Dudu entra, é gol. 1-0 pro Palmeiras. Cada pergunta. Até agora, qual o melhor jogador do Palmeiras, na sua opinião? Se por acaso for o Jailson, qual o melhor de linha? Eu acho que o melhor jogador do Palmeiras está sendo o Lucas Lima. Está sendo o Lucas Lima porque é um cara que está fazendo todas as funções. E chegou agora. E está com muita personalidade. E chegou com aquele negócio de ser inimigo. De ter que provar. E tirou de letra, cara. Impressionante. E jogou bem todos os jogos. O Felipe Melo estava sendo um cara também muito bom. Mas deu uma oscilada. No jogo contra o Linense ele já ficou um pouco abaixo. Ontem não pôde jogar, foi poupado por causa de cartão. Mas também está sendo um dos destaques. Mas pelo fato de ter dado uma oscilada, ele fica um pouco abaixo do Lucas Lima. Mas são vários destaques muito bons. Eu acho que o Marcos Rocha começou mal, natural. O cara que está chegando agora ainda está se adaptando, principalmente na função de lateral. Mas você vê, ele está cada vez mais à vontade e está cada vez num nível mais alto. Ele está numa crescente. O Lucas Lima se destaca mais, foi o primeiro que eu mencionei, exatamente porque ele já chegou e não sentiu. O Marcos Rocha fez o natural. Chegou, sentiu um pouco, deu uma oscilada. E agora está pegando o ritmo. Então também está sendo um dos grandes destaques dos últimos jogos, o Marcos Rocha. O Borja, né, cara? O Borja com confiança é outro jogador. O Borja com confiança mesmo. Acho que não tem outra palavra. Ele está sendo aquela máquina de fazer gol. Você veja, em 7 jogos ele fez 5. É uma média espetacular. 5 gols em 7 jogos. Então, também a gente não pode deixar de mencionar como um dos destaques o Borja. Eu acho que são os jogadores que mais se destacaram. O Tietê também, eu acho que, apesar de uma certa oscilação, mas é um cara que faz um papel tático muito importante. Então, são os caras que eu acho que mais vale a pena a gente mencionar como quem está se destacando positivamente, quem está se garantindo, assim. Vamos lembrar que a gente tem ainda no banco Moisés, Gustavo Scarpa, ainda não estreou Diogo Barbosa. Tá ficando bonito esse negócio, né? Então vamos com calma e vamos dar tempo, né? O Isaac está perguntando o que eu acho que o Roger vai fazer no derby, já que ele começou com esse teste de guerra, se ele vai continuar ou se ele vai voltar para o esquema da segurança com o William, que ganhou tantos jogos no início da temporada. Não sei, cara. Não sei. Essa é difícil. Eu acho que ele vai de William. Porque ele sabe da importância desse jogo. É um esquema que está mais encaixado. O do Guerra ainda está meio capenga. A gente não sabe se o Borja vai jogar. Mas vamos assumir que o Borja vai jogar? Eu acho que ele vai de William do lado direito. E vai jogar com o time que estava jogando e ganhando, que ganhou a 6. Eu acho que ele vai fazer isso. O Renan pergunta se eu acho que o Guerra ainda não encontrou sua função, posição ideal no Palmeiras. A função que ele gosta de fazer, que ele se sente mais à vontade, obviamente, é pelo miolo, né? Só que o Lucas Lima tomou conta. Ele também pode jogar pela beirada. E com quem que ele está concorrendo? Com o William, com o Keno e com o Gustavo Scarpa. E com o Dudu, na verdade, esses quatro brigam por duas vagas. Porque, repito, com o Roger não tem essa de nome, não. Se o Dudu vacilar, ele perde a posição. Então, repito, Guerra, Dudu, William e Gustavo Scarpa estão brigando por duas vagas porque o Lucas Lima parece que não vai largar a vaga do meio ali. Ele já pegou, é dele e ninguém tira. A não ser que ele caia muito de produção. Então esses quatro estão brigando por duas vagas. E esses, eles que vão se escalar. Tá? Então o Guerra está achando o espaço dele. Tá? Ele teve lances interessantes. Ele ainda tem aquele cacuete de querer cair para o meio. Ele vem naturalmente. Ele tem que ficar um pouco mais bem postado. É, muitas vezes o Marcos Rocha descia e descia sozinho. Ele não tinha com quem fazer a triangulação. Por quê? Porque o Guerra tinha caído para o meio. Então ele tem que ficar ali dando suporte para o Marcos Rocha, para a descida do Marcos Rocha. E aos poucos ele vai achar esse caminho. Então é um esquema novo. Não estamos na oitava rodada, mas com esse esquema é a segunda rodada. Então vamos com calma. O Hélio Colombo pergunta se o Moisés tem condições táticas de fazer a função do Tietê. Tem táticas, com certeza. Talvez não tenha físicas, porque ele não corre tanto quanto o Tietê. Mas ele é mais experiente, ele conhece os atalhos. E com a bola no pé ele é mais decisivo. Então fazer igualzinho o Tietê não vai fazer. Mas ele vai preencher os espaços, ele vai ajudar na transição ofensiva. É um cara que tem muito talento, tem muita panca de jogador de bola. Sabe, eu gosto muito de ver o Moisés em campo. Eu sou fã do Moisés. Então eu acho que ele estando bem fisicamente, ele é outro cara que naturalmente vai ganhar a posição. Então assim, craques de bola, vai, vamos tentar montar um time assim, só com os caras que jogam muito. Vamos dar preferência a esses caras em detrimento aos caras que são bons de tática. Então você faz do meio de campo para frente. Felipe Melo, Moisés, Gustavo Scarpa, Lucas Lima. Na ponta esquerda você pode escolher se você quer o Dudu, Guerra ou Keno. E na frente o Borja. Senhores, sai da frente. Se encaixar esse time, se ele conseguir fazer esses caras, que são os tecnicamente os melhores, encaixar, ficar eficiente, sai da frente, bicho. Sai da frente. O Thiago Casotti aqui está concordando com a opção pelo Bruno Henrique, que do campo pesado realmente era mais indicado para ele. O Fernando Serri pergunta, ou ele menciona que eu mencionei na nota do pós-jogo que o Antônio Carlos está crescendo na carreira, e ele quer saber se eu tenho alguma suposição de por que ele não foi tão utilizado em 2017. Zagueiro é confiança do técnico, né? Nenhum técnico confiou no Antônio Carlos a ponto de sacar os cobras do elenco ali. Então você tem que lembrar que você tinha o Edu Dracena e o Mina. E você tem que lembrar que o Luan veio com o status de zagueiro de seleção, de campeão olímpico. E o próprio Juninho veio com o status de revelação, melhor jogador da posição do brasileiro do ano passado. Então ele não conseguiu se impor nos treinamentos a ponto de impressionar o técnico para barrar essas quatro entidades. Ele era o quinto zagueiro do elenco. É uma questão de hierarquia que acaba sendo estabelecida no dia a dia. E ele não conseguiu subir nessa hierarquia. Com o Roger ele começou do zero, ele já começou em cima. E se segurou. E está indo muito bem. Eu estou muito satisfeito com o Antônio Carlos. Olha lá, boa observação do Thiago. Tô gostando do esquema do YouTube, hein? Eu tava com medo que viesse uma invasão de gambá, não sei o que, até agora tá indo bem. O Thiago Ricardo, então, ele diz que o Palmeiras, por ser um time superior tecnicamente, precisará de malícia para impor a técnica. Talvez pensando em Libertadores e também no Derby, né? Para não perder jogos muito físicos, porque pelo que eu vi até agora, o atacante nosso tá ganhando no pé de ferro. Não só nas disputas, não só nos pés de ferro, mas naquela tensão de jogo, né? Jogo mais nervoso, jogo mais pegado. A intimidação é importante, né? Você viu aquele Bavi de ontem? Que besteira dos caras. Já pensou? Sai um negócio desses durante o jogo do Palmeiras, todo mundo expulso, você estraga o campeonato. E vão fazer isso com a gente, vão provocar. Então tem que ter malícia, tem que ter experiência, tem que saber se impor, saber intimidar o adversário sem dar de babaca. Brasileiro, quando vai jogar com argentino, sempre dá de babaca. Quer ser mais macho que a macheza e acaba se, né, se queimando. E os argentinos sabem tirar o brasileiro do sério, então tem que ter esperteza, tem que ter malícia. Foi a palavra que você usou. Então sim, precisa desenvolver isso. O Roger, não se esqueça, ele jogou muito tempo no Grêmio, jogou muitas Libertadores. Um dos maiores mestres do Roger foi o Filipão. Então eu estou bem confiante que ele vai saber brifar bem o time. Leonardo Leão, do Rio Grande do Norte. Um abraço para a torcida palmeirense do Rio Grande do Norte. Tietchan está voltando a ser o velho Tietchan de 2016? Sim, sim. Ele até ficou bravo na coletiva quando falaram isso, porque acho que ele se sentiu pressionado. Mas ele devia tomar isso como um elogio. O Tietchan de 2016 era um cara que jogava mais solto, conseguia ocupar todos os espaços do campo e tinha noção tática do que estava fazendo. O jogo dele tinha começo, meio e fim. Cada corrida dele tinha um porquê. Ano passado ele correu muito a esmo, sem saber para onde, estava meio perdido, não estava entendendo seu papel taticamente, e ele parece estar muito mais consciente novamente do papel tático que ele tem que fazer. Então, aí naturalmente vem aquele desempenho magnífico dele, que foi em 2016, e ele está ameaçando repetir em 2018. Ontem ele não foi tão bem por causa do gramado, acho que é um dos caras que naturalmente mais vai sentir uma dificuldade com o gramado pesado, mas em geral, como eu falei, ele está sendo um dos caras de destaque nessa campanha até agora. O Marcos B está dizendo que vai esquecer. Se depender do presidente Gagliotti, ele é ausente, não vai. Realmente ele não tem o perfil de confronto, tá? Ele é um cara que vai por outros caminhos. Mas ele é um cara que ele tem por excelência o dom político. Então, eu não subestimaria tanto. O que a gente não pode esperar é que ele faça uma declaração como fez o Paulo Nobre, falando que ninguém vai ganhar aqui na Mão Grande, e não ganhou mesmo. Mas ele pode fazer isso de outra forma, por outros meios, utilizando os bastidores. E pode ser que sim, pode ser que não. Como eu disse, saberemos se ele fez alguma coisa ou não. Quando a bola começar a rolar, quando o soprador de apito começar a soprar. Oswaldo Farias pergunta se eu não acho que o Lucas Lima está jogando muito atrás. Não, não. Ontem especificamente ele voltou um pouco mais. Por quê? Porque você não tinha saída de bola do Felipe Melo. O Thiago Santos, ele não faz esse papel de saída de bola com tanta eficiência como faz o Felipe Melo. Então naturalmente o Lucas Lima teve que buscar mais um pouco a bola. Mas com o Felipe Melo, o Lucas Lima tá, eu acho que está numa posição muito equilibrada. Ele deu liga. Então, eu estou muito confiante. Com o Felipe Melo em campo, eu acho que ele está numa posição ideal para fazer a função dele. Sem o Felipe Melo, realmente, ele volta um pouco demais porque precisa. Porque senão o time não tem realmente a saída. E se adversário que for esperto vai perceber isso e vai apertar a saída do Felipe Melo e vai obrigar o Lucas Lima a vir buscar jogo. Então essa é uma das dificuldades que a gente tem que estar preparado. Só que quando o adversário faz isso, ele libera um jogador. Ele vai ter um jogador só enchendo o saco do Felipe Melo. Vai sobrar mais espaço para os outros. Então é aí que tem que saber aproveitar. O Vinícius Amorim disse que o Boca não é lá essas coisas, que assistiu um jogo lá do Argentinão e não se impressionou. O Davi Felipe disse que o River tá numa nhaca. É, tá numa nhaca, mas é porque tá acertando o time. Respeita. Deu um pulo aqui, esqueci. Deu um pulo aqui as perguntas e... Ah, voltou. O Boca tem o Gustavo Boa no ataque. O cara não faz gol desde 2016. Esse Gustavo Boa é um cara que fez 500 mil gols pelo Racing. E aí ele foi vendido, não sei pra onde, o Boca pegou ele, né? Eu não sei como ele tá nos últimos meses. Você que tá falando aí que ele não faz gol desde 2016, ô Vinícius, mas eu realmente não acompanhei. Mas é um cara interessante, hein? É um cara que sabe jogar bola, é um cara que é perigoso. Como diz o Galvão Bueno, ele é perigoso. Mas se ele tá numa nhaca, ótimo, né? Vamos lembrar também que o Borja tava numa nhaca ano passado e começou a fazer gol esse ano. Se der encaixe, se der liga, cara bom faz gol. Então, cuidado. O Daniel Bittencourt também disse que assistiu o jogo do Boca. Diz que fisicamente o Boca dá uma espanada no final. Que não tá tão... aparenta não tá tão bem preparado fisicamente. Vamos observar. Lucas Lima deu uma caída. De onde você tira isso, João Neto? Por que você acha que ele deu uma caída? Sabe, você não pode tomar o jogo de ontem como parâmetro. O jogo de ontem foi atípico. Até o jogo de ontem, quer dizer, antes, né, até o jogo do Linense, ele jogou muita bola. Por quê? Por que que deu uma caída? O Vitor Carvalho está perguntando assim, se essa intolerância da torcida não é pressão excessiva em cima dos jogadores, ou acho que a equipe já consegue lidar bem com isso. Não sei. É o tipo da pergunta que eu teria propriedade para responder se eu estivesse lá. Por isso que eu sempre peço. Você que aí que está acompanhando o nosso trabalho, você que gosta do nosso trabalho, ajuda eu chegar nesse ponto de poder fazer a cobertura lá. Então, www.padrim.com.br/verdazo. Aí na descrição do vídeo tem o link. É ali que você fica padrinho e você ajuda a aumentar esse número de 350 até chegar no 1000. Então a gente vai devagarzinho, um por um, 351, 352, e vamos chegar no 1000. E aí eu vou poder estar lá no dia a dia da Academia de Futebol e eu vou poder responder essas perguntas para vocês. Então essa pergunta, por exemplo, eu tenho uma posição específica quanto a isso. Eu acho que o Palmeiras teria que ter uma espécie de... Cartilha é um termo feio, chato, né? Mas é algo nesse sentido. Um manual de procedimentos com rede social. Eu acho que o jogador não tinha que ir para rede social porcaria nenhuma, sabe? Porque a rede social é um terreno hostil. É um terreno que acho que as pessoas, não é só no Brasil... Você pode acompanhar aí discussões de outros países, em todo lugar, é intolerância, é muita burrice, muita gente burra, que não consegue controlar as emoções e que atrás do teclado acha que está resolvendo muita coisa, está só atrapalhando. E tem jogador que não tem preparo para receber esse tipo de retorno negativo. Então acho que não devia ter, mas é também um pouco complicado você chegar para o jogador e falar assim, você não pode ter rede social se quiser jogar no Palmeiras. Então tem que ter acho que tem que ter um profissional para isso, um profissional que monitore todas e que quando tiver uma intercorrência qualquer ali, toma a frente e fala, opa, não, deixa isso aqui comigo, ó, estão falando isso aqui de você, mas é por causa daquele outro, não entende errado, às vezes o jogador entende errado, cai na pilha, responde. Eu acho que tinha que ter isso. Isso ajudaria muito a defender os nossos jogadores dessa pressão que você está falando, que pode influenciar negativamente, sim, o rendimento deles. Pode. Tem jogador que se abate com o que vê na rede social. Acontece, cara, cada um é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Jogador não é diferente. Então, acho que sim. Acho que pode atrapalhar. E é por isso que a gente tenta fazer um trabalho aqui de forma diferente. A gente tenta fugir desse lugar comum da corneta, sabe, de detonar o nosso próprio jogador, jogar contra, fazer o mesmo papel que a imprensa faz com o nosso time. Você acha que a gente vai fazer isso, gente? Eu não vou interferir no papel de nenhuma mídia palestrina, acho que cada um faz do jeito que quiser. Mas aqui a gente não vai fazer, não vai simplesmente ser uma alternativa verde da imprensa. Fazer igual eles, simplesmente ser palmeirense. Não, eu vou fazer diferente, eu vou jogar a favor do Palmeiras. Tá? Sempre. O Moisés, será que volta bem? Como é que eu vou saber, João Neto? Como é que eu vou saber, João Neto? Ô, João Neto! Não tenho como saber como vai acontecer. Cacete. Alex Irak disse que o Marcos Rocha está jogando bem. O Vigato disse a mesma coisa. Provavelmente vocês devem ter digitado isso quando eu estava falando quem estava se destacando. E eu mencionei o Marcos Rocha. Borja foi queimado no esquema antigo. Ah, não é queimado. Tá vendo? É esse tipo de coisa que eu falo. Queimado. Queimado parece que é de propósito, né? Não, vou ferrar com esse colombiano aqui. Não, isso não existe. O que foi aqui não deu certo. O que aconteceu é que foi pensado uma coisa, foi tentado uma coisa e não deu certo. E isso acontece em futebol. Futebol tem aquela história de dar liga. Não deu liga. Tudo como a sucessão de fatos que aconteceu no ano passado, deu tudo errado. Não podemos esquecer que teve o episódio do Felipe Melo, que deteriorou completamente o ambiente. Então isso prejudica tudo, prejudica o desenvolvimento geral. Então aconteceu tudo isso, cara. Agora, não vai falar que foi queimado. Ele foi mal. Mas o futebol na Colômbia é completamente diferente do que é jogado aqui. Então é normal o cara sentir um pouco a diferença e levar tempo para se adaptar. E esse ano ele está se adaptando muito melhor. Também tem a questão de estar jogando com um técnico diferente. Então a gente não sabe até que ponto é só o técnico, é só a adaptação. É um mix das duas coisas, é o mais provável, mas quanto de cada um desses fatores está sendo importante, nunca vamos saber, e também não importa, né? O que importa é que está indo bem, é isso. A gente tem que torcer para essa lesão não ser nada. Eu estou muito preocupado com essa lesão no Borja, não tem notícia, então é uma coisa que está me afligindo bastante. Eu espero muito que a gente possa contar com o Borja, não, tanto no derby quanto na Libertadores. A impressão que eu tenho é que o Borja está cada vez mais com cara de franco atirador. Queria saber o que é cara de franco atirador. Wagner Oliveira está minimizando a campanha do ano passado do Gambá. Dudu jogou bem ontem, o segundo tempo. Ele ainda tem torcedor que está descendo a língua nele por causa de uma falta mal batida. Pois é, muita bobagem, né? Muita bobagem. E ele não jogou bem o primeiro tempo, vamos deixar claro, porque ele estava no lado encharcado do campo. Tá? Atacando pelo lado esquerdo, do lado de lá, era o pior pedaço do campo. No segundo tempo, jogando mais do lado de cá e caindo pelo meio, já estava um pedaço do terreno ali que estava bem mais adequado para jogar bola. Kaique Cruz está pedindo Scarpa. O Sirac está falando que o Dudu é intocável no time dele. Não existe cara intocável, viu, meu? Eu vou te falar uma coisa. Você não pode ter jogador intocável. Não existe jogador intocável. O jogador tem que se provar. Para jogar no Palmeiras, o cara tem que se provar todo jogo. Ele tem direito a jogar mal, ele tem direito a ter uma noite ruim, uma tarde ruim, ou até duas, até três, se ele tiver bastante crédito acumulado. Mas se começar com uma sequência ruim, começar a prejudicar, o time tem que sair, tem jogador bom para entrar. Então ninguém é intocável, ainda mais com o elenco que a gente tem. Cara, intocável é quando você tem um elenco tipo do Corinthians, que você tem 11 titulares bons, nem tem 11, vai, você deve ter uns 8 ou 9 bons, tem uns 2 ou 3 tapa-buraco ali. E os reservas é tudo tapa-buraco. Então aí você tem realmente os caras intocáveis. Você não pode, por exemplo, tirar do time o, sei lá, o Gabriel Traíra. Não tem ninguém do nível dele para entrar. Não dá. O Palmeiras, em qualquer posição que você tire um, você tem outro que vai entrar e vai jogar bem. Então, vamos com calma nesse intocável aí. Peterson faz uma pergunta, né, viária, uma pergunta lisérgica. Palmeiras 2018 ou Palmeiras 2008? Quem ganharia taticamente e tecnicamente? É muito difícil, cara. 10 anos o futebol muda demais. O Palmeiras de 2018 não está pronto ainda. Então não dá para. Não daria nem para fazer esse exercício. Para fazer esse exercício, eu precisaria parar, fazer um desenho no campo, dar uma olhada com muita calma para responder um negócio legal para você. Então isso aqui é para sentar num bar. Sabe, você pega as tampinhas da cerveja e você faz ali, aí, né, com bastante gente dando palpite, aí a gente faz um negócio legal. Mas assim, de bate-pronto, não dá. E não dá para comparar também você um time que ainda está em formação. Tá? Então aí que não dá mesmo. Mesmo fazendo exercício com tampinha, não dá. O quão crítico é uma vitória no clássico? Acredito que seja essencial para alavancar os confiantes jogadores. Já falamos sobre isso lá no começo. Paul Alampi. Já tivemos essa conversa aqui no começo. Aí o pessoal está pedindo salve. Né? Então, salve. Salve para Fortaleza. Quem mais? Um salve para o Maranhão. Um salve para o Paraná. Um salve para... Um salam aleique para Abu Dhabi. Está de zoeira que você está falando de Abu Dhabi. Olha que legal. Deve ser 10 da manhã aí. Ou sei lá, 8 da manhã. O Lucas Paiva disse que acha o Maurício Gagliotti um bom presidente. Tem gente pedindo patada, não vou dar. Mudou o estilo, não tem mais patada. O Pedro Sirna pergunta se eu não acho que o time está com dificuldade de construir jogadas de contra-ataque. Não. Não. O que foi é que mudou o estilo de jogo. O Palmeiras está com muita facilidade de jogar no contra-ataque. É só jogar no Felipe Melo. E o Felipe Melo está botando a bola no peito do Dudu, no pé do Keno, no ponto certo para o Borja. O contra-ataque tá bonitinho. É que o Palmeiras forçou nos dois últimos jogos, principalmente contra o Linense. Ontem não é parâmetro para nada. Mas principalmente contra o Linense, o Palmeiras forçou a jogada de pé em pé. Teve muito poucos lançamentos longos. Acho que o Felipe Melo deve ter feito aqui uns dois ou três lançamentos longos no máximo. E, ironicamente, o segundo gol saiu num lançamento longo do Marcos Rocha para o Borja. Mas o Palmeiras priorizou muito mais a jogada de pé em pé, mesmo tendo... De certa forma, o contra-ataque à disposição. Por quê? Porque ele está tentando desenvolver um jeito novo de jogar. E eu acho isso muito válido. O Boca é igual ao Corinthians. Sempre tem um apito amigo. É sempre os mesmos que estão falando, né? Tem bastante gente assistindo, mas poucos falando. O Marcelo Torelli está perguntando se, por ser interior, ele pode se tornar um padrinho. Claro que pode. Tem padrinho que mora fora do país, meu. Tem padrinho que mora do outro lado do mundo. A internet não tem limites geográficos. Pode se tornar um padrinho, será muito bem-vindo nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso grupo de Facebook. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem tratado. Imagina que a gente vai fechar os nossos limites só porque mora longe. Imagina, seja muito bem-vindo. www.padrim.com.br/verdazo. O Isaac Camilo está notando cada vez mais semelhanças entre o Borja do Atlético Nacional com o atual. Não concordo. No Atlético Nacional ele jogava fixo na área, tá? O que ele está é conseguindo fazer o que ele fazia lá na Colômbia, mais todas as funções táticas que o futebol brasileiro exige. Tá, ele está muito mais evoluído do que o jogador da Colômbia. O Lucas Paiva está aqui com uma estatística muito boa do Marcos Rocha em desarmes e tal. O Cristiano também está ansioso para ver o que os setoristas têm para revelar sobre a situação clínica do Borja. Também estou muito, muito tenso para saber o que é isso, cara. O Evair disse que teve um começo como o do Borja e nunca deixou de acreditar nele. Não, eu acho que o Evair foi generoso porque ele é uma grande pessoa, mas não foi igual ao do Borja, não foi melhor. Não foi tão apagado quanto o do Borja. Por falar em apagado, está na hora de apagar. Já completamos uma hora de transmissão. E olha como foi rápido e como foi legal, né? Então acho que esse formatinho do YouTube está aprovado, né? Eu acho que a gente pode abandonar aí as transmissões de Facebook e adotar de vez o Facebook, o YouTube como plataforma do nosso Periscato. Entrou bastante gente e a tendência é entrar cada vez mais. Então queria agradecer muito a companhia de vocês nessa segunda-feira. A gente volta com o Periscato na próxima sexta, nesse mesmo horário, tá? Pré-derby, aí a gente já vai ter um monte de informação sobre, né, a expectativa para o derby. Não percam, sexta-feira vai ser pré-derby, vai ser daquele jeito, tá? Então conto aí com a presença de vocês na sexta, tornem-se padrinhos, renovo sempre esse convite. E então queria desejar para vocês uma boa semana, foco nos Corinthians, pressão na arbitragem, muito importante para a gente não ser roubado. A gente não quer ser ajudado, a gente só não quer ser roubado, não é isso? Até sexta-feira então com mais um Periscatso. Boa semana a todos, tchau.